estação de habitação, autorizado por assinato, desça para o nível 050 ou ajuste no 0 no teste. Estou autorizado pela operadora de vocês, informe o complemento nacional do procedimento. Vai ser de Boeing 737-879 milhas da Costa. Ou 1170, completa final, Senador Salvador, 118, decimal 95. Completa final, Senador Salvador, 118, decimal 95. 0, di bene, di vista, ne sono in 1, 2, 1, di sono all'altro. Direi del traffico, 1, 2, 3. Platina 6313. Platina 6313. Juliette, Papa Sol 07. Curtiu, Alfa, Juliette, do 07. Contro a vítima 017. 2, 70 final do procedimento, desce para 2 no 2, posiciona 0 no 7, com tela de seleção na posição. Lima 2, completa o final, chama 6, Salvador, ponta pelo 8, décima 9, ponta. Deu 1723, autorizado a final do procedimento, deixa para 2006, 2107, Palmeiras, Cabrera. 254, ação de edificação, e eu direto rápido, busca para o número 050, rua Wilson 0197. Busque 1017, 1097. Salvador, boa noite, o azul 4959. Azul 4959, boa noite, Salvador Radal, autorizado na 40, autorizado direto para São Paulo. Gente, autorizado direto coral, azul 4959.